agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, programa que lhe faz companhia na sua hora de almoço, das 13 às 13h30. Eu espero que goste de estar na nossa companhia ao som das mais belas guitarras, dos mais belos poemas e dos nossos fadistas. Já sabe que o seu pedido é sempre bem-vindo aqui na nossa alma portuguesa, aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. www.radioantenaweb.info ou então na nossa caixa de e-mails geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação totalmente e especialmente abertas para si. Já sabe que todos os seus pedidos são sempre bem-vindos. Fique então com três grandes fados que eu espero que você goste. Fique com Maria da Fé, Senhora Dona Lisboa, depois Saudade dos Santos, Adeus Moraria, e fique com Maria Valejo, O Fado das Flores. Três grandes temas, três grandes fados para aqui, para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre, sempre, em português. Onde nas noites de fora, guitarra.

para sempre o teu olhar. Andei montes, andei vales, na noite fria, na treva, procurei o que perdi. Era cheia de amargura, de todas as mais sombrias. Procurei-te, mas em vão, só encontrei solidão, sozinha, desamparada. Já não veio a madrugada e nunca mais se fez dia. Me desce a noite sombria. Já não veio a madrugada e nunca mais se fez dia. Joana Santos. E desta forma venho-me despedir de si. Diga lá ao Sr. Fado de hoje, vai embora, mas deixa-lhe mais um fado. Ada de Castro com Desejo Louco. Eu desejo, de uma forma muito controlada, mas muito sincera, que o seu dia seja muito feliz, repleto de todas as coisas boas, todos os momentos especiais e pessoas muito importantes. Já sabe que o seu pedido é em www.radioantenaweb.info ou então no nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com é sempre bem-vindo. O seu Diga Lá ao Sr. Fado volta amanhã para fazer mais companhia. Amanhã com o Fado de Coimbra. Fique bem aqui com a Antena Web. Este foi o seu Diga Lá ao Sr. Fado, sempre, sempre em português. Apressado, roguei ao meu coração para não bater apressado. Quis saber qual a razão deste meu tonto cuidado. Quis saber qual a razão deste meu tonto cuidado. Respondi-lhe que te amava, de te perder tinha medo. Respondi-lhe que te amava, de te perder tinha medo. E assim a bater andava, a espalhar o meu segredo. E assim a bater andava.